과 사고법과 합격법과 Quebec, ok? Tem uma aeronave, ou tem uma nave que vai taxiar até o ponto de espera da 107. Mantenha a posição correta para iniciar seu táxi. Ahead, November 970, Sierra Juliet. Yeah, how much further to the southwest are we going to go? We're going to have to start deviating around some thunderstorms here. Golf Oscar. Question, Mike Oscar Golf. Ok, você vai seguir a aeronave e vai repassar para o cruzamento da 107, ok? Ele cede passagem para o mesmo e reporta para o cruzamento. O Mike Fox Quebec. Mike Oscar Golf, estou autorizando o táxi, reporte para ingresso 17. Confia em PLB. Senhor Julia. Índia Juliette, prossiga. Bom dia. Cairo mil pés, Vitor. Cairo mil pés, aguarde coordenação, altímetro 1013, Vitor Índia Juliette. Juliette. Alinhado e pronto, Mike, Oscar Golf. Esse foi o Mike Fox, Quebec, cruzar 1-7. Oi, cruza, cruzamento autorizado 1-7, após prossiga via Quebec, Mike, reporte na Lima para ingresso no Fátio 1. Quebec, o Mike reportado aí na Lima. Índia Juliette ainda não, aguarde alguns instantes, mais dois minutos. Mike Oscar Golf autorizado a colar 107, 100 gás com 109. Quebec autorizado ingressar no pátio 1 até o pátio 3, reporte estacionado no pátio 3. Quebec, Mike Fox, Quebec. Para Cairo Lorenzo, 1 no mil pés, decola da pista 17 no Axé. Controle Salvador em 119.35, torre 1186, acione 0161, Vitor Mike Quebec. Mil pés, Cairo via corredores Axé, decola da 7 curva direita. Correto, chame para acionar a torre de controle 118.6, Quebec. Vitor Índia Juliette, autorizado para Cairo Lorenzo, no mil pés, na colada pista 17, no corredor Axé. Controle Salvador em 119.35, torre 1186. Acione o código 0160. Autorizado o direita, 0160, controle, 132 na bota, torre 118.6 para acionamento, Vitor Índia Juliette. Juliette. 1013, descend to 2500 feet, Sierra Juliette. Controle, bom dia, Papa Romeu, Mike, por favor. Papa Romeu, Mike Oscar Golf, mantém-se em condições visuais, corredor Axé, reporte para da barra. Mantendo visual, reporte para fora da barra, Mike Oscar Golf. Bruno 922, compete final do procedimento LS X-Way, chame torre no 8.6. 8.6. Vazor, bom dia, 3859, 140 para 1.00, formação Kilo. 3859, acione identificação, autorizado chegada, Bonf, desça para nível 050. Bonf 050, 3859. Autorizado então, o Vila Juliette de táxi com o número 2, reporte no ponto de espera. Autorizado, táxi é o número 1 agora, reporte para ingresso no 7. Chegou no 922, passagem de serra. Boa 922, informa Urubus, na final, próxima cabeceira 10. Autorizado pouso, piscina 0, 1-0-0 graus com 1-2 nós. Livre pouso, pista 10, 9-2-2. Avisar com aeródromo, proa de rotatória, mandou tambor. VB9, Sava 0, Serra de Unity, reduz to approach speed. Yes, we have reduced to approach speed, Sierra Julian. Salvador, muito bom dia, de Abaeté 1401. Abaeté 1401, bom dia, aguarde coordenação para Bom Jesus da Lapa, o altímetro 1013. Positivo, 1013. November 970 Sierra Juliet, descent to 2000 feet, clear the ILS final approach, contact tower 118.6. Okay, contact tower 118.6, Sierra Juliet. 3859, desça via chegada BOF para 2000 pés, ajuste de altímetro 1013, reporte estabilizado no curso localizador. Localizador via até 2013, vai informar localizador 3859. Visual com a 17, Romeu Tango Golf. Cena pela WISP 42, decola do 10, esquerda, Momo Vatap, 11935 é o controle, 5150 é o transponder, Abaeté 1401. Correto, chame para acionamento no 401. 01. Mais um escolhido, pela base do farol, solicita 1500, foi autorizado por direto do Golfo. Papa Romeu, Mike Oscar Golfo, autorizado direto do Morro de São Paulo. Certo. Informação é transporte de fome, senhor, rodou tão golfo. Fim. Para informação é transporte de fome, senhor, rodou tão golfo. Sim. Então eu estou com o tráfego da que já acabou de passar o externo aqui, da aproximação da 90, tá visual? Tower 970, Sierra Juliet, this is final for 10. Vai Quebec, decolado aos 4.000, controle agora, 3935. 3935. E a posição de Juliet, com a nave de transporte firme na aproximação da 97. Juliet. 970. Charlie Juliet, Juliet to land runway 10, wind 100 degrees, 10 knots. Third land 10, Sierra Juliet. Então, o Golfo, autorizado o sinal da 17, mantenha-se visual com a aeronave na aproximação da 10, ok? Autorizado o sinal da 17, o Open Golfo. Seu táxi via Alfa e reporte para ingressar na Juliet. Portarei. Reporte para da barra. Gente, achei ela, reportar farol. Alangar da barra. Sim. Visual com a aeronave da final da 10. está avistado. Pouso autorizado no 7080 graus com 099. Autorizado pouso, baixar travada no tambor, dá no frete. Sierra Juliet, on the ground at 4H. After the taxi, the first intersection right, contacting ground control 121 at small manner. De Guardião 06, mantém aqui esse país, condições visuais, reporte visual com aeródromo. Alfa Juliet. Roger, November 70, Sierra Juliet, taxi via Alpha, straight ahead and take your first left, Kilo, to apron 3. Observe the marshal. Duas meia milhas de Salvador, frequência livre para coordenação. Taxi via pista até a BAT, reporte pista livre. Da Monf, desceu para 3 mil pés. Altímetro 1.0 no 3. Desceu para 3 mil, 1.0 no 3, tinha na minha 3 ou não? Então, 3663, bom dia, aguarde coordenação para Guarulhos, o altímetro é 1.0 no 3. Guardando 3663. Confirmo 3663, vai fazer prevista a da Elt, né? A Elt era afirmativo. Obrigado. A solicitação do 3663 para Guarulhos, onde é o 300. 300, ciente. Obrigado, se a decolagem 090 graus com 1 no nós, o Vitor e o Juliette, ficha no 7. Parada Barra, Victor Mike Quebec. Deixa eu ver se Mike Quebec autorizado direto, Cairo Lorenzo, no meu país. Temos já mil pés e corredores, trato para a questão livre, será que é a pouco. Do aos 53, controle agora em 19.35, meu voo. 19.35, até volta. Controle, bom dia, o Vitor Índia Juliette. Passando o Vitor Índia Juliette, mantém 5 condições visuais, corredor, ingresso corredor axé, reporte para o da barra. Gente, vai ingressar no axé, vai reportar para o da barra. Salvador, TAN 3859. TAN 3859 está estabilizado? Afirmativo. 59, uma milha para o marcador externo, completo final do procedimento LSX-Way, chame torre no 8.6. 8.6, 12, graças, bom dia, 359. Serviço 50, decola da pista 10 com curva direita, saída da EL, transição de NER. Controle Salvador em 119.35, torre 1186, acione o código 5157. Sente aprovado para Guarulhos, nível 300, aeroviar para o ISC 50, decola da 10 com curva direita na DEL de NER. Controle 19.35, torre 118.6, transponda 5.7.3663. Correto, chame para acionamento 3663. Paragrafo. Para acionamento, Baitão no 401. Baitão no 401, no livre acionamento, reporte para o táxi. Sim. Tipo 1 no nós. Alívio Pouso na 10, 3859. Nódromo Guardião 06. Visual com o campo, vai jogar no meio. Você apareceu no 401. Apareceu no 401, autorizado o táxi para o ponto de espera da 10, via Juliette Alfa, no ponto de espera 118.6. Juliette Alfa, 118.6. Qual o número de pessoas a bordo no 401? Uma dúzia de POP alterna conquista com 5 horas. Gente. É o Guardião 06. Chamou o Guardião 06. É o Guardião 06, está 9 milhas para o aeródromo, mantendo que a CES interfaz parte do Graé. Pite, está autorizado sendo presente a final do parte do Graé, reporte final o Guardião 06. 06. Quebec, 2 milhas oeste de Salvador. Frequência livre para coordenação. Quebec copiou. Logo 923. Logo 923, prossiga o solo. Devemos decolar aqui uns 30 minutos. Aeronave a. A pista vai estar disponível por inteiro ou vai ter restrição de 1.200 metros hoje? Haverá restrição de 1.200 metros. Começa agora ao 00? Afirmativo, agora ao 00. Obrigado. Mike Quebec copiou o controle? 3859, no solo aos 58, lista à direita, confirme a sua procedência? Procede de Fortaleza. Enfim, vão livrar, chame solo em 1, 2, 1, 9. 19. 923. A gente aguarde a coordenação 1013 no altímetro 923. Obrigado. Até autorizado a linha decolar 10, uma centena com 139. Gente, a linha decola, vai. 3859, bom dia, autorizado o táxi via Alfa, reporte para ingressar na Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, 3859. Rocha na M3 ou não, controle? Copio M3 ou não, na escuta. Rocha na M3 ou não, desconsidere o glide da pista no zero. Ciente, desconsidera o glide, confirme a pista para a extensão. Negativo, os primeiros 1200 metros estão deslocados, Rocha na M3 ou não. Ciente sem glide, 1200 metros iniciais fora. 3454, acione identificação, autorizado chegada a mar e desça para nível 050. 050, chegada a mar, 034. O Lucas de Juliette vai passando para o da barra, mantendo mil pés. 06. É. Até o BT no 401 decola agora os 59. Controle 19 decimal 35. 1935, bom dia. 859, autorizado o portão número 8. Livre seguir até o 8, 259. Controle Salvador de Abaetelo 401. Abaetelo 401. Contato radar da decolagem, suba para nível 100, saída Momo, transição VATAP. VATAP, confirme livre da restrição do 030. Mantém o perfil da restrição. Positivo, olha, o Vitor Lídia Juliette no Traseiro de Veracruz está mantendo mil pés. Vitor Lídia Juliette está a 1,7 milhas, aguarde frequência livre. Quem é Juliette? Solo 01, guardião 06, frequência livre estacionar, bom dia. Ação. Estabilizar o localizador, acionar 63 ou 9. Chamamento 3 ou 9, compacto final do procedimento LSX-Way, reduza para a velocidade de aproximação, chame torre 1-8, decimal 6. 1-8, decimal 6, reduzindo, chamamento 3 ou 9. Salvador, C3-4-4, vai realizar um pequeno desvio à esquerda para evitar a formação. Testa 3454, reposta término. Gente, voltará para o lado do Mare. Uno, informo restrição, menos 1200 metros, 1200 metros da pista no zero, estão impraticáveis, ok? Está avistado, pouso autorizado, pista no zero, 1 no 0 graus, 1 no 0 nós. Ciente autorizado, pouso, pista 1 no 0, ciente da restrição na pista, poxa na 63 do nono. Romeu, Papai Eco, Charlie, controle. Papai Romeu, Papai Eco, Charlie, controle. Uno 923, pronto para cópia. 5-4, serviço radar terminado. No momento a operação é não radar. Vê se mantém o nível 50 na chegada a Mari. Reporte passando Mari no nível 050 para prosseguir na descida. Em Salvador, ajuste 1013, prepare ILS X-Ray Single Ride. Quem não der para fazer o ajuste, voltará passando Mari, nível 050. Para Guarulhos, nível 360, pela rota Perusque 50, decola da pista no zero com curva à direita, saída da El, transição de NER. Controle Salvador em 119.35, torre 1-86, acione o código 5145. 360 aprovada, Perusque 50, da El, de NER, curva à direita, 1935, torre 186, 5145, gol 923. Correto, chame para acionamento 923. Trisno 1, Sola 06, direita, Sola 12, 19. Direita, Sola 219, graças. Salvador, Xanar 63, 1, bom dia, Libro. O Xanar 63, 11, autorizado o táxi via Alfa e Índia para o portão 1. Alfa, Índia, portão 1, Xanar 63, 1. Ciente desse, mantenha o 50. Autorizado ILS X-Ray, reporte final estabilizado. Ok, autorizado, descida até o 50. É, possibilidade de descida, 3454. Controle até 3454. TAM 3454, contato radar, 30 milhas sudoeste de Salvador, vigilância desse, mantenha 2.500 pés para o RNAV, voe na, após ITAP, voe na proa do Serra Vitor 366, descendo para 2.500. Gente, descendo para 2.500, após ITAP, proa do Serra Vitor 366, 3454. Confirme. Rapaz, até o meu 401 pode prosseguir na ascensão para uma centena. Ascensão autorizada, nível 100, VATAP 1401. Possibilidade de tomar a proa direto de lá para a partida por exemplo de São Batista no Quaterone? Autorizado. Certo. Então 3454 ao controle. Na escuta 3454. Receptor desvio? Foi solicitado, agora na proa de dados 3454. Ok, está autorizado proa do Sérgio Vitor 366 e completa a final do Renato. Sim, formalidade estabilizada 3454. Tá 3304. É o 3304, prossiga. Quase possível, cópia da autorização, Brasília nível 360. Brasília 360, aguarde a coordenação, 1013 no altímetro. 1013 aguardando, tá 3304. Só confirmando a restrição de 1200 metros de como já? 1200, afirmativo. Decolagem será a partir da Delta. Gente, obrigado. Então 3304, pronto para cópia. Pronto para cópia. 3304, autorizado Salvador Brasília, nível de voo 360, pela rota Apesulu 17. Decola da pista 10 com curva direita, saída Gole, transição Ofito, controle Salvador 119 decimal 35, torre 1186, código 5161. Autorizado Brasília, nível 360, informe Zulu 17, decola da capiteira deslocada, pista 10, curva direita, gole ofício, 119.35, controle, 118.614, 5161 no transponto, 3304. Correto, chame para acionamento, 3304. 3304. Aproximação, tá 3454, aguarde autorização para o pouso. Informo, restrição, primeiros 1200 metros da pista 10 impraticáveis. Gente, primeiros 1200 metros da 10 impraticáveis, aguardando autorização 3454. 6005, aguarda. Clássico 4, avistado, pouso autorizado no 0, 1-1-0 graus, com 079, check-in. Gente, autorizado pouso no 0, baixar e travado, 3454. Puxa, acionamento no 2-3-304. Autorizado, chame para o táxi 3304. Chame para o táxi 3304. Solo TAM 3663, no 3, estacionamento. 3663, temos um tráfego da sua companhia efetuando no 2. Aguarde a aeronave liberar o setor. Após estar autorizado iniciar no 3, chame para o táxi. 3663, aguardando a aeronave liberar para próxima. Correto. Voo no 605, copia. Copia. Voo no 605 autorizado para o Galeão, nível de voo 360, pela rota Persoluno 4, decola da pista 10 com curva direita, saída da EL, transição Bless. Controle Salvador em 1119.35, torre 1186, o código transponder 5164. 2360, Galeão a Persoluno 4, decola da 10 curva direita, saída da EL, transição Bless. 1935 controle, 18.6 torre 5164 transponder, igual no 605. Correto, chame para acionar o no 605. Vai chamar o 605. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu, Serra Papa Romeu, descida ao nível 150 na proa 065. Papa Romeu, Serra Papa Romeu, reassuma a navegação, vou ir na proa de Alagoinhas e reporte visual com aquela localidade para pouso. Afirmativo, na proa de Alagoinhas, então, vai reportar visual Serra Papa Romeu. Uma informação, controle, Serra Papa Romeu vai decolar de Alagoinhas por volta de 14 horas local. Plano de voo deve passar da sala IS de Salvador, eu posso chamar o senhor diretamente, como é que funciona? O senhor entra em contato com a sala de tráfego de Salvador através do telefone com DDD 71-3204-1349. Então, aí é 3204-1349 para confecção do plano de voo e aí chama o senhor após a decolagem, né? Afirmo. Deverá. Ou ainda no 3377-8248. Aí logo após a decolagem nos chama. Qual será o destino? Só confirmou o telefone, 3377? 8248. Oxi, 3377-8248, destino é Salvador. Tá, o capa. Controle Salvador, bom dia, 19982, formação Lima, cruzando 200 para 150, desviando à esquerda, formação. Gente, no 982, desça e mantenha nível 50, reporte para retorno a estar. Pode descer para 50, se manter na proa 50, descendo para o 50, 1982. 3304, táxi via Índia e Alfa, antes da Delta, chame a torre de controle em 118.6 para decolar. Índia e Alfa, vai chamar antes da Delta, torre 130, tá? 3304, obrigado, motoboy. Igualmente. Autorizado o ingresso na Kilo, táxi via Pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal. Kilo, táxi via Pátio 3, reportará para o táxi principal, 3454. Reporte passando 45. Reportará o 45, será para o Barão. Paulo Salvador, bom dia, o TAM 3859, ciente da November, aguardando cópia 360 Curitiba. 3859, aguarde a coordenação, altímetro 1013. Ciente, aguardando, TAM 3859. Royal TAM 3304. 3304, autorizado a linha E, decolado, pista 1-0, vento de 1-0 graus, 0 sinais. Autorizado a linha E, decolado, pista 1-0, capitão deslocado, tá 3304. Sol de Salvador, 982, nova direto ITAP. Autorizado ITAP, desça para o 50, 1982. Direto ITAP 50, 1982. Da Delta. Tá, é, confirmado, vai ingressar agora na Delta e prosseguindo com a pista deslocada, tá 3304. Afirmativo, afirmativo, tá 3304. Autorizado, alinhar e decolar. Uno, uma centena com 1-0 nós. Tá 3304. Desça e mantenha o 50, chegada Mari. 050, Mari tá 3602. Pronto para cópia. A escuta prossiga. 3859 autorizado Salvador Curitiba, no nível de voo 360 pela rota Peruíque 58. Decola da pista 10 com curva direita, saída Gole, transição Gonza. Controle Salvador em 119, decimal 35, torre 1186. Acione o código 5162. Autorizado Curitiba, nível 360, via Peruíque 58, decola da 10 com curva direita, saída Gole, transição Gonza. Controle em 119, decimal 35. Torre 118, decimal 6, transponder 5196, Zan 3259. 3859, cotejamento correto, chame para acionar. Tomará para acionamento, Zan 3259. Gol 923 na posição número 4 para o push acionamento. Assim que a aeronave da TAM liberar a retaguarda, inicia o 1-2-3. 2-3. TAM 3663 para o táxi, está com 4 horas e meia, alternando o galeão, 179 a bordo. 360, autoriza a direita para onde eu fito. Mantenha o perfil da subida. 3304. Decolagem da 3663. Salvador Guarão 605, continua de adicionamento, rede ONU. Correção 7, o Guarão 605. 605 autorizado no 7, reporte para o táxi. É, bota táxi, Gol 605. TAM 3663, o senhor tem que entrar agora à direita e prosseguir até antes da Delta, lá, 118.6, bom voo. Certo, grato, 3663. Nada. Uno 982, 2000 pés, reporte final ILS X-Ray sem glide. 2000 pés, a intenção é Reinaldo GNS para 10, pode ser o Serra Vitor 366, após um pequeno desvio aqui à direita. Proa do Serra Vitor 3, ah, tá desviando à direita, gente. 82. Controle Salvador, tá 3602, solicita o procedimento Reinaldo da 10. Ciente, 3602. Desvia à esquerda, proa 230 para evitar formações, confirmado, desvia à direita. Proa 290 para evitar formações, o TAM 3304. Gente. 663, autorizado alinhar e decolar, pistão 10, 1000 graus, com 139. Desligamento, decolagem TAM 3663. Controle Salvador, é o TRIP 5494. TRIP 5494, acione identificação, contato radar, nível 130, reporte no ideal para descida, 1013 ajuste da altimetria em Salvador. TRIP 5494. 5414. Mais à frente um pouquinho para sua coordenação aí. Estaremos prontos aí para coordenar, principalmente se formos aí o número 1. É o número 3. Ok, na hora que eu achar melhor aí para a descida, melhor coordenação, estamos prontos a partir de mais 10 milhas. Informe pronto para a descida. Alô? Roma 982 já está voando na proa do Serra Vitor 366, na proa 055. Proa do 366, desça e mantenha 2500, reporte estabilizado, finais na área. 2500, reportar, agora na 982. Ano 3304, chame em Recife. Ano 3325, ao término 288. 3325-2828, tá? 3304. Tóxico 923-183, 4 horas. Galeão. Na 3663, decola aos 30, chame o controle 119, decimal 35. Controle 1935, 3663, Matheus. A cabeceira de trocar 1200 metros. A cidade deve chamar a torre 118, decimal 612, e o voo 1923, tem um ótimo voo. Índia Alfa, antes da Delta, chamo para ingressar. Obrigado, bom trabalho, 8923. Para o site foram 605, 153 a bordo, alterna Campinas com 3 horas e 50. 53 Campinas 350, gol 1605. Está autorizado o seu táxi, era passageiro da nave da companhia que taxi agora vai passando a Índia para prosseguir via Alfa, ok? Aí o senhor prossegue via Juliette, Alfa e reportará antes da Delta, torre em 118, decimal 612, é o gol 1605. Ok, vai guardar a passagem da companhia, segue Juliette Alfa, reporta a antes da Delta, torre 18,6, gol 1605. Capizado visual, gol 982. Completa a final da RNAV, torre 1,86. 86, 982. Senai Matriz 1 para Guarulhos. Aguarde cópia. Senai prevista? Minas e meia, Serra Vitor 372. Senai 1 é o 320 para Guarulhos? Afirmo. Gente. Salvador, Gono 982, bom dia. Gono 982. Cheque 3. Passar travado. Autorizado o pouso. Pista no zero. Cabeceira deslocada. 1200 metros. 1100 graus, 129. Gol no 982. Autorizado o pouso. Cheque 2.300 metros. Cabeceira 10. Gol no 982. Vou ir na proa de Pelo, 1248, e reporte no ideal para a descida. Prepare a chegada a ponte e LS X-Ray sem glide. Ok, preparando a chegada a ponte, está identificando e está no ideal de descida. Esse mantém o 40040, Carcará 22. Até o 040, Carcará 22. Torre gol 923, antes da Delta. Gol 923, mantém o ponto de espera, tá com 6 Delta. Mantém o ponto de espera na Delta. 5414 já está no ponto de alta esquerda. Desça e mantenha o 50, 5414. 5050, 3602, desça e mantenha 2500 pés, proado 366, Serra Vitor 366, retorno estabilizado, sinal. Sente 2500, proando Serra Vitor 366, tá 3602. Salvador, Guano 605, antes da Delta. Número 2, mantém o ponto de espera. Mantém, Guano 605. Autorizado a linha e mantém. A linha mantém. Recife 13325, alterne 1288. Gente, Recife 13325, alterne 1288-3663. Bom dia. Salvador, pushback e acionamento, está no 8, outro 3859. 3859 é autorizado, puxa acionamento no 8, reporte para o táxi. Está reportando, está táxi, está ali, está 3159. Só o Salvador, possui autorização do Oxenar? Ainda não, aguarde mais um minuto, Oxenar 6319. Aguardando. Bom dia, 982 na Golf, ingressando na Alfa. Bom, no 982, autorizado via Alfa, chame para ingresso na Kilo. Alfa, na Kilo, 982. 0 graus, 1-1 na nossa. Livre decolagem, 923. Oxenar 6311, autorizado Salvador Guarulhos, nível de voo 320, pela rota Peruísque 50, decola da pista no zero com curva direita, saída da EL, transição de NER. Controle Salvador em 119, decimal 35, torre 1186, acione 5171. Oxenar 6311, autorizado Guarulhos, nível 320, decola da 10, curva direita, saída da EL de NER, após a Peruísque 50. Controle 119.35, torre 186 e transponder 5171. O planejamento está correto, chame para acionamento 6311. Chamará. Desça e mantenha os 50, reporte passando.